Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o programa Visão Espírita, nessa noite nublada, meio chuvosa de quarta-feira. São exatamente 19 horas e estamos aqui para falar sobre um tema bastante interessante, sobre o tema evolução. E para essa conversa, eu tenho dois amigos. Que eu vou trazer para esse papo aqui, muito gostoso, espero que vocês gostem. Vem para cá, Maria Antônia Paduan. Maria Antônia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos internautas. O senhor Luiz, que daqui a pouquinho também estará aqui conosco entrando. É com muita alegria, e hoje em particular, estando com o Sérgio, com o qual nós nos afinizamos bastante, não, que com o Wilson também, é natural, né? Mas é que a forma de trabalho é diferente de uma pessoa e de outra, então é gostoso, sempre é uma experiência nova e eu estou muito feliz por estar aqui, sobretudo com esse tema de hoje. Muito E obrigada. para mim também é uma alegria muito, muito grande ter você aqui, pessoa que eu admiro. Eu vou trazer também o Luiz Pessoa Guimarães. Vem para cá, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos, né? É um prazer. Sempre que eu participo dessa edição de quarta-feira, e a Maria Antônia fazia tempo que eu não estava com ela, né? É um prazer muito grande e espero que nós possamos dar o recado nessa Verdade. quarta-feira, tá? Estejamos em sintonia com o alto. E hoje a gente tem um tema interessante, baseado algumas perguntas aí baseadas no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel do nosso querido Chico Xavier, mas obviamente explorando o conhecimento de vocês dois, a gente fica bem à vontade. E se houver pergunta online, a gente vai dar prioridade para as perguntas online. Caso contrário, a gente vai utilizar o roteiro do livro até para a gente fomentar as discussões. O tema evolução, ele é tratado nesse livro Consolador em três aspectos. O primeiro, a questão da dor, depois a questão das provações, e também a questão das virtudes, que é isso que nós vamos explorar aqui na noite de hoje. A primeira pergunta, então eu vou começar assim, ó, Maria Antônia e depois Luiz, a gente vai fazendo um bate-bola. Fiquem à vontade, para a gente poder pegar um gancho um do outro, como se nós estivéssemos conversando aqui, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo e batendo e tendo uma prosa agradável. Então, Maria Antônia, a primeira questão seria assim, falando sobre a dor, entre a dor física e a dor moral, qual das duas a gente pode dizer que faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Bom, para o homem encarnado, a dor física é a que mais incomoda, né? Digo, a pergunta é vibrar, eu diria assim, o que incomoda? Agora, qual o objetivo da dor? Esse que é o aspecto mais importante. Existe a dor física e a dor moral. A dor moral, ela realmente é a que mais contribui para o progresso do espírito, né? É aquela que permanece com resultados efetivos e resultados duradouros. É aquela que realmente, ao longo da nossa caminhada espiritual, nós vamos galgando as nossas dores e aí nós vamos cada vez mais despertando. Não que as dores físicas não contribuam, elas também contribuem. Até por isso, por estarmos encarnados, nos incomoda muito, porque nós não conseguimos enxergar a experiência física como uma experiência espiritual, a não ser que estudemos, que procuremos conhecer a vida espiritual, mas se nós não conhecemos, nós nos prendemos somente à vida terrena, naturalmente, a dor terrena, ela nos impacta muito, porque ela incomoda, e a gente tende a se afastar da dor, até o dia que nós vamos entender que a dor é um benefício muito grande para o nosso progresso espiritual. Porém, à medida que nós vamos conhecer a doutrina espírita nesse aspecto, é que mais nos mostra isso, né? É, a gente, graças a Deus, graças aos trabalhos dos bons amigos espirituais, a gente tem essas informações. Então, nós vamos percebendo que aquilo que impacta de fato o progresso do espírito é a dor moral. Porque quando o espírito ele vivencia uma tomada de consciência dos seus erros, ele não consegue caminhar enquanto ele não fizer a reparação desses erros. Né? Então, ele vai continuando aquele sofrimento e ele próprio toma a liberdade, há um esforço dele próprio para fazer essa correção. Enquanto que, quando nós estamos encarnados, nós tentamos é cada vez mais nos afastarmos da dor, mesmo sabendo que essa dor vai nos beneficiar. Não é? Então, é interessante a gente pensar nesse aspecto da dor moral, porque ambas as situações são importantes para o progresso do espírito. Porém, a que vai impactar e vai definir exatamente o progresso espiritual é a dor moral. Muito bem, quer dizer, quanto maior a nossa compreensão sobre o mecanismo divino, mais facilidade, vamos chamar assim, a gente vai ter para poder compreender a dor como uma bênção, né? Como um processo Isso. de reestruturação, como um processo de reparação. E Luiz, tem algum modo que a gente possa conceber a felicidade na Terra? Olha, Serginho, esse é um tema que os espíritos batem muito nessa tecla, né? Que a felicidade na Terra é uma coisa praticamente inatingível, né? E eu bato de frente com os espíritos nesse sentido, porque eu acho que a felicidade na Terra somos nós que construímos, né? A partir do momento que você é muito egoísta, muito exigente, né? Essa felicidade se torna quase inatingível. Agora, quanto mais simples você viver, quanto mais boa vontade você tiver, essa felicidade está plenamente atingível na Terra, né? Até os momentos mesmo de infelicidade, quando você compreende a doutrina espírita e vê as razões, né, que nos levam a situações infelizes, e você compreende aquilo, você ameniza essa infelicidade, né? Então é um ponto que eu sempre discordei dos espíritos, né? Talvez eu seja feliz porque realmente eu vivo de uma forma feliz. Eu consigo fazer da minha vida uma felicidade quase que permanente, né? Principalmente à medida que a nossa compreensão vai se ampliando e nós vamos considerando as coisas mais ou menos como coisas naturais. Eu sou partidário da mesma opinião, Luiz. Se você está discordando dos espíritos, nesse caso eu discordo também, porque quando a gente olha a felicidade real, né, que é a fé no futuro e a consciência tranquila do dever cumprido, você entende assim, é uma coisa complicada, né? Porque em muitos aspectos você tem que abandonar algumas coisas da Terra, como dizia Caibar, né? Estar no mundo sem pertencer a ele, né? Para que a gente pudesse almejar coisas maiores. Mas atingir um estado de serenidade, atingir um estado onde você passe por cima de determinadas coisas que a maioria das pessoas estão querendo, realmente você consegue esse estado de felicidade. Aí eu concordo com você. Maria Antônia, Então você eu não fica à sou vontade sozinho, não. também. Eu queria fazer um comentário assim, Fica à final. vontade. Eu acho que o que vocês estão colocando é perfeitamente correto. Eu acho que até nem vai muito contra o que os espíritos colocam. Na verdade, quando os espíritos fazem essa colocação, eles estão muito atentos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Porém, nós estamos aqui na Terra E nós vivemos a vida carnal, então é natural que nós tenhamos uma noção, uma expectativa de felicidade na Terra. Mas, por outro lado, o que que eu noto? O seu Luiz falou assim: ah, eu sou uma pessoa feliz. Eu acho sim que a vida nossa, nós somos felizes. Só que depende dos estágios em que nós estamos. Eu me lembro assim, de quando a gente é mais criança, adolescente. Por que que a gente fala muito que o adolescente, ele é trabalhoso, ele enfrenta uma série de angústias, né? E se você perguntar para o adolescente se ele é feliz, muitos deles dizem que não. E só são felizes quando estão vivenciando experiências que, para nós, que somos mais velhos, nós achamos fútil, vazio, né? E aí a gente vai percebendo que a maturidade na vida nos proporciona esse estado de valorização de cada minuto da nossa vida. Então, nós que já estamos no período já mais amadurecidos, né? Já somos adultos, já estamos na curva da nossa despedida aqui na Terra. Nós hoje temos uma outra visão, uma outra dimensão, né? Do sentido da felicidade. Então, ela realmente existe. E como não, né? A gente sente a felicidade. É que a gente não pode idealizar uma felicidade. Como inicialmente o senhor falou, quando a gente idealiza, só um espírito muito egoísta, muito vaidoso, um espírito muito apegado, é que não vai se sentir feliz, porque ele almeja, ele tem expectativas que muitas vezes ele não vai alcançar devido às condições em que ele se encontra. Mas se ele está desprendido, está mais amadurecido para o verdadeiro sentido da vida, ele vai realmente sentir felicidade, não importa como esteja. Pelo menos se o indivíduo tiver as coisas básicas para sua vivência na Terra, né? Eu acho que isso Valor. tem muito a ver com o significado que cada coisa tem para cada um. Exato. Valoriza Tá. o tesouro que a traça não rói. Isso. Exatamente. É assim. E tem tudo a ver com até a gente tomar uma questão filosófica. Às vezes as pessoas colocam como felicidade aquilo que está na nossa lista de desejos, né? Segundo Platão. Ao invés de colocar como Aristóteles aquilo nas coisas, a valorização nas coisas que possuímos, quando a gente consegue efetivamente lidar bem com aquilo que a gente já tem, que a gente consegue celebrar o que já tem, o que já conseguiu. Porque também é um aspecto, nós estamos falando de evolução, tem muita gente que se penaliza muito pelo que ainda não é. E é baseado na resposta de vocês dois, dá para a gente perceber o seguinte: a gente precisa muito aprender a valorizar o que já consegue ser, né? E isso dá uma conotação muito legal para esse sentido do que é felicidade, né? Maria Antônia, você colocou muito bem na primeira questão, essa questão da dor moral e o que que ela vai fazer conosco, né? No sentido de evolução. E o espírito, se a gente olhar os autores espíritas, inclusive Kardec, dizendo que a Terra é um lugar, é um exílio, né, para espíritos rebeldes à lei de Deus, a Terra é um mecanismo, é um local, Ferramenta. uma ferramenta para que nós possamos fazer a nossa redenção espiritual, né? Qual que é o maior auxílio para essa redenção espiritual? O maior auxílio que o espírito obtém quando ele vem para a Terra é justamente o fato dele ter experiências aqui na Terra que vai dar a ele a oportunidade de entrar em contato com aqueles elementos que ele precisa corrigir, não é? Aquilo que ele ainda não conquistou, principalmente do ponto de vista espiritual. Ele pode ter muitas conquistas terrenas, materiais, mas se dentro dessas conquistas terrenas, essas conquistas materiais, ele não tiver conquistas de caráter moral, conquistas de virtudes, melhoria íntima, de nada vai adiantar essa conquista. Então, a Terra é um grande laboratório para o espírito se tornar cada vez melhor, mas compete ao espírito, usando o seu livre-arbítrio, a aproveitar essa experiência, porque se ele não aproveitar, ele vai ficar patinando. Então, o que que a gente percebe? Aí, por isso que nós dizemos que a nossa reencarnação, ela tem vários objetivos. Ou a gente vem para cá para fazer correções, né? Vem para cá e nessa correção não é só corrigir, mas é a gente reparar que acho que são coisas diferentes. Nós podemos corrigir, vindo para cá, corrigir comportamentos que a gente teve no passado, que nós não conseguimos dominar, então a gente tem experiências para dominar esses comportamentos. Por exemplo, o egocentrismo, a vaidade, enfim, várias situações. Porém, outras vezes, nós temos uma correção que na verdade não é a correção, mas é uma reparação, porque nós mesmos percebemos que cometemos erros que nós queremos corrigir, porque sabemos que se não corrigirmos, e esse erro não é conosco agora, é com o outro. É aquilo que nós dizemos que nós viemos aqui muitas vezes para expiar. Eu gosto muito dessa palavra, mas é assim que é colocado pelos espíritos, né? A gente vem para a Terra com aqueles com os quais nós tivemos dificuldades, e aí a gente vem para cá para fazer os acertos, né? E aí, muitas vezes, a experiência com aquela pessoa é uma experiência muito amargosa, muito difícil. E aí a gente fala, mas é uma expiação. Na verdade, é uma situação difícil, mas é uma bênção, uma grande oportunidade que a gente está tendo de realizar o amor, desenvolver o amor por aquela pessoa. Porque a gente já não a amou no passado, ela reaparece na nossa vida como uma oportunidade de amá-la. E o quanto é bom isso? Porque isso vai libertar o nosso espírito das amarras da culpa, das amarras que nós trazemos em relação àquelas experiências anteriores. E tem outros aspectos da encarnação na Terra. Então, se a Terra ela é um exílio, nesse exílio, o espírito tem múltiplas oportunidades. É importante que ele tenha essa consciência, e por isso é importante nós realmente desenvolvermos um amadurecimento moral, porque com o nosso amadurecimento moral nós vamos saber usar de forma correta o livre-arbítrio e vamos aproveitar bem a reencarnação e não voltar com a mala mais cheia de erros do que a gente já chegou. Importante é ir diminuindo esse fardo, né? Esse peso, né? Isso. Luiz, o Evangelho, por que que lá no Evangelho ele não exalta, não fala das alegrias da vida humana? Eu li o Consolador nesse aspecto aí, e não é que o Evangelho não fale das alegrias da vida humana. O Evangelho menciona, tem muitas situações de alegria, né? Você pegar aquela passagem lá, por exemplo, do Zaqueu, né? Ele estava em cima da árvore, Jesus passou e falou que ia almoçar com ele, e ele ficou todo, né? Então você vê que em muitas passagens o Evangelho realça isso. E muitas passagens que o Evangelho mantém aquela situação em função do ambiente em que Jesus se encontrava. Todo o ambiente onde ele envolvia aquele convívio com os sacerdotes, ele realmente ficava em guarda, né? E falava de coisas bastante claras no sentido de tentar alertar aqueles sacerdotes, e ele vivia sempre em guarda por causa das coisas que eles viviam, querendo metê-lo em armadilhas, né? É a mesma coisa que você conviver com uma pessoa que você percebe que ela está com má intenção. Então, quando você está convivendo com uma pessoa que você vê que ela tem segundas intenções, você não fica à vontade, você não fica livre, não fica solto, né? Agora, quando você convive em família, como Jesus convivia com os discípulos, com os simples, com os pecadores, a alegria estava sempre presente, né? Então, não é. Eu achei que o Evangelho trata dos dois assuntos. Dependendo da situação, um ou outro se realça. Exato. Se você pegar os livros espíritas dos bastidores do Evangelho, a gente vê muito mais essas situações que Alegria. você está descrevendo. Jesus no lar do Nélio Lúcio, no livro Boa Nova, você tem muitas situações em que há essa oportunidade de falar um pouquinho mais. E até porque os espíritos sempre procuraram realçar esse ângulo, né? Então, eles extraíam desse ângulo sempre das passagens, né? Quer dizer, eles trazem mais luz sobre isso. E o Evangelho também nós temos que levar em conta da forma como ele foi escrito, né? Depende daquele que escreveu, né? Uma série de coisas. E Agora, eu até acho que a a alegria. compilação, né? E até as diversas edições que foram feitas acabam meio que direcionando para o sofrimento, como se o sofrimento de alguma forma pudesse purificar. Eu tive uma experiência, Sérgio. Eu publiquei uma mensagem sobre a mãe, né, no Vade-Mecum Espírita, e aí um espírita daqui de Piracicaba mesmo, ele transcreveu aquilo lá. Né, e publicou no outro órgão. E eu li aquilo lá, e aí tem um trecho, eu conheci aquele trecho, aquela passagem, muito bem. Aí, numa determinada passagem, ele disse assim: mãe, que só tinha mãe que você é, né? Aí estava lá: mãe e pai que você é. O cara acrescentou, ele achou injustiça ter só a mãe e bateu mãe e pai. E agora imagina o evangelho que ele era transcrito. Isso, exatamente. E inclusive era transcrito, principalmente dentro por monges, dentro de locais ali que Tem eram guardados às certeza. sete chaves, né? E Jesus, pelo que você estava falando, ele combatia muito a hipocrisia. Isso. Ele sempre falava muito de uma forma muito assertiva com relação à hipocrisia. Maria Antônia, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas, no que se refere ao problema da dor? Olha, quando nós pensamos que a dor ela está inserida dentro das leis naturais, todos os espíritos estão sujeitos às leis naturais. Porém, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo uma ampliação de consciência, ele também vai aprender a usar o seu livre-arbítrio. E cada espírito daí tem a sua própria jornada. Uns evoluem mais rapidamente, foi o caso de Jesus, né, que progrediu e foi direto no seu processo evolutivo para Deus, né, e por isso que ele é o Espírito Crístico que ele é. Mas a grande maioria de nós, cada um está no caminho, fazendo sua caminhada de maneiras diferentes e em momentos diferentes, né? Há espíritos que são muito velhos, mas ainda estão muito renitentes, cometendo ainda grandes erros, grandes faltas. E há espíritos que são mais jovens, né, no seu processo evolutivo e que já estão aí brilhando, bastante avançados. Então, do ponto de vista do processo, nós somos responsáveis, enquanto espíritos, tanto no plano carnal quanto no plano espiritual, pelo nosso progresso, e cada um está num determinado estágio, em determinado momento da sua caminhada. quanto à condição, sobre as consequências, estando inserido no processo das leis naturais, as leis naturais são válidas para todos. Então, a lei de causa e efeito, por exemplo, todos nós estamos sujeitos a essa lei. Porém, há uma situação que, embora todos estejamos sujeitos a essa lei, tem uma coisa que é o Pai. O Pai, quando ele é misericordioso, e nós sabemos que Deus é misericordioso, ele pode mudar, abreviar, dar novas oportunidades de maneiras diferentes, né? Só Deus pode arbitrar sobre as questões das leis naturais. Nenhum mais de nós pode fazer isso. Não sei se eu consegui ser claro. Então, Sim. resumidamente, assim, os espíritos todos estão sujeitos a uma forma de problemas. Porém, a maneira de fazer essa caminhada, cada espírito tem a sua. E só Depende muito. há uma mudança à medida que haja a misericórdia divina, de acordo com o merecimento de cada Legal. Não tem privilégios, todo mundo passa um. Não. pelas mesmas etapas. Alguns conseguem ficar menos tempo porque fazem escolhas melhores. Isso. Muito bem, muito bem. Tá, foi bem claro assim. Luiz, vamos falar um pouquinho sobre os lugares de penitência. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E se há esses lugares, acaso poderá haver algum sofrimento eterno para os espíritos que estão muito inveterados no erro e na rebeldia? Existem lugares de penitência e não existem espíritos que eternamente ficam sob uma determinada situação. Todos os espíritos, o Escadinha, o Elias Maluco, essa turminha toda que está fazendo essa bagunça, esses políticos aí que estão roubando dinheiro à beça, né, da pandemia e tudo. Todos chegarão à perfeição, mas é tudo uma questão de tempo, né, e situação de cada um individualmente. E cada um de nós que, ao término da encarnação, tem oportunidade de ver que fez bobagem, se arrepende, existem realmente no plano espiritual, lugares onde esses espíritos são atraídos, né? Ou por afinidade, ou por depressão, e onde eles realmente sofrem situações bastante desagradáveis, né? E a partir de um determinado momento, quando eles oferecem condições de serem ajudados, aí o plano espiritual os recolhe para uma nova etapa, para um novo recomeço, né? Isso existe, acontece com todos os que erram, mas não é uma situação definitiva. O mecanismo perfeito que Deus colocou levará todo mundo a sair dessa situação e caminhar em direção à perfeição. Então, esse negócio de Exatamente, é uma pena coisa. eterna não existe. Nada, nada, nada. É uma conta bancária. Cada vez que o nosso saldo se encontra devedor, a nossa consciência nos faz trabalhar mais para cobrir aquele saldo. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais consciência nós vamos tendo que tem que cobrir aquele cheque, né? Então, Legal. e principalmente quando você adquire a consciência, aí não tem mais retorno, né? Aí é uma questão de tempo, você mesmo, enquanto não saudar, você não fica tranquilo. Muito bem. Bom, tá claro pelas respostas de vocês que a gente já pode considerar a dor como uma coisa justa, né? Deus não é injusto, ele é justo e a dor ela tem um papel importantíssimo nesse processo evolutivo. E dentro do roteiro de provação da Terra vai haver dor, né? Maria Antônia, como é que fica então? A gente deve cultivar a prece, né, nesse aspecto para que a gente lide melhor com essas características aí? Olha, esse é um aspecto muito importante. Nós temos que entender que a prece, precisa entender um pouco qual o papel da prece, né? A prece é uma oportunidade que nós temos de conexão com Deus, né? Uma conexão que vai depender do quanto nós temos o nível de concentração para isso, mas que se numa prece nós não conseguimos chegar a Deus, nós chegamos aos seus emissários, né? E daí, qual é o papel da prece? A prece, ela não vai suprir as nossas necessidades, ou seja, ela não vai tirar aquilo que nós precisamos para o nosso progresso. Mas a prece vai nos dar serenidade, vai nos dar esperança, vai nos dar encorajamento. Porque ao fazermos a prece, nós também buscamos na fonte cósmica, né, as energias necessárias para fazer esse enfrentamento. Então, muitas vezes, algumas pessoas, eu vejo muito acontecer quando uma pessoa tem uma doença grave, quando ela tem algo que aparece de súbito na vida dela, né? Qualquer que seja o problema, mas é muito comum a gente ver, por exemplo, quando uma pessoa tem o diagnóstico de uma doença grave. O que que ela faz? Inicialmente, ela passa alguns estágios, que é o da negação, depois ela vai se acomodando, tenta fazer barganha. Não é o nosso tema aqui, mas ela tem alguns estágios, e um dos estágios é essa conexão com Deus. É passar a orar, a fazer prece, fazer pedido. Só que, o que ocorre? Quando elas fazem essas solicitações, elas imaginam que vai haver um processo milagroso, né? Que vai acontecer milagres. E nós sabemos que não existem milagres. Que existem, sim, são oportunidades que cada um vai ter, se tem merecimento. O esforço, o desejo dessa pessoa é muito importante, que ela também tenha o desejo, mobilize dentro de si forças para essa superação, né? E aí, quando ela faz a prece deve lhe proporcionar essa tranquilidade, essa harmonia, esperança, a fé. E, naturalmente, nós, como espíritas, sabemos que ao fazermos a prece, essas preces, elas não são jogadas ao léu, elas são recebidas por espíritos que são responsáveis por cuidar dessas preces, né? E aí, essas preces, muitas vezes, são levadas aos espíritos superiores, que vão avaliar a condição daquele espírito encarnado, para verificar se esse espírito pode ou não deixar aquela experiência, ou se aquela experiência é tão importante para ele que não vão tirar dele essa experiência. Pelo contrário, deixa que ele continue passando até concluir o seu estágio necessário, porém, vai lhe dando bom ânimo, vai lhe fazendo visitas à noite, quando dorme, para lhe esclarecer, para lhe dar compreensão do porquê dos seus sofrimentos. Enfim, existe tanto mecanismo entre o plano espiritual e o plano carnal que a prece auxilia muito e que é importante que ela seja utilizada. Porém, ela não vai tirar de nós aquilo que nós precisamos vivenciar para o nosso próprio progresso. A misericórdia de Deus se faz não da maneira que nós queremos, da maneira mágica, mas se faz justamente deixando que nós vivenciemos a experiência com os nossos esforços, para que possamos entender e nos sentirmos vitoriosos lá na frente e percebermos o nosso próprio progresso. E assim como nós vamos nos sentir vitoriosos, né? Os amigos espirituais, a nossa família espiritual, vibra muito conosco, assim como a nossa família terrena. vibra com os nossos sucessos, né? Espiritualidade ainda mais, porque nós temos uma família muito maior na espiritualidade. E todo esse mecanismo se dá através da prece, porque o que é a prece se não uma conexão com a espiritualidade? Muito bom. É, eu acho que a gente explicou bem a questão da dor. Vamos entrar um pouquinho agora no aspecto das provas. É, e a primeira pergunta aí, Luiz, e Maria Antônia, fica à vontade também para comentar se quiser. É, a gente fala que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Qual que é a diferença de uma provação ou de uma expiação? A provação é um teste para você ver se você está firme, né, no aprendizado que você obteve. A expiação é um valor que você deposita no banco para cobrir um cheque devedor que você tem lá. Então, a expiação é sempre uma quitação com o seu passado. Você está expiando alguma coisa que você, em vez de ir para o inferno, você vai ter que pagar, vai ter que acertar. Né? É bem mais ameno, muito mais saudável, né? E a expiação, tanto ela como a prova, é muito importante quando você tem aquele azeite sobressalente na lâmpada, né? Porque você sofre de uma forma mais natural aquilo que se passa com você. Porque se existe alguma coisa triste, é você ter um saldo bancário negativo e ainda tá bravo. É porque aí é que você vai tentar continuar dando golpe e afundando cada vez mais. Agora, quando você tem a consciência tranquila de que tudo aquilo lá tem uma explicação, tem uma razão de ser, você se coloca em sintonia com o alto no sentido de te prover recursos para você saldar aquilo de forma mais rápida, né? E as provas, Serginho, a gente tem que entender que às vezes a gente não passa direito, né? Às vezes a gente dá umas resvaladas, mas isso aí faz parte da vida, né? Eu tive um incidente que o meu neto teve uma situação bastante desagradável, né? Na escola, e foi tão chata que ele nem quis contar o que que era. Então, a mãe dele pediu para conversar com o avô, né? Então, eu me tranquei com ele na cozinha e eu insisti e tal. E ele assim, vô, eu não vou falar para o senhor. É uma coisa muito chata, eu não tenho nem coragem de falar nisso. Aí eu disse assim, não, mas primeiro vamos estabelecer, então, um paralelo, né? Ele frequenta a Igreja Católica junto com o pai. Aí eu perguntei para ele se ele sabe qual é o significado da missa do galo. Aí ele assim, ah, é a missa que tem no final do ano, mas não sei o porquê. Aí eu assim, é, porque aí eu contei a história do Pedro para ele. Aí eu falei, o guarda chegou para o Pedro e disse assim, você estava com ele. Não, não, não conheço esse cara, não conheço esse cara. E aí, na terceira vez, o galo cantou, contei a história para ele. Aí eu falei para ele assim, escuta, o que você fez na escola foi pior do que o Pedro fez? Ele, não! Amenizou, né? E aí então ele realmente ficou tranquilo, disse assim, não, eu passei de letra nessa aí. Então é isso aí. As provas são testes que medem a eficácia como nós já lidamos com coisa. Agora, não passar na prova não quer dizer que seja um desastre. Vai ter Quer dizer que aquilo que você precisa vai sempre voltar até que você consiga isso. Presta mais atenção na próxima vez, né? Não sei se a Maria Antônia é daquele tempo, mas no meu tempo a gente fazia a prova e tinha 10 pontos. E aí o professor dava os 10 pontos, a gente estudava 5 e caía justo um ponto que você não estudou. Então, não verdade. tinha jeito, o negócio era estudar os 10 pontos, né? Quando você estuda os 10 pontos, pode acontecer o que for, você não esquenta a cabeça. O Então, a preguiçoso, gente o preguiçoso, ele vai querer estudar 7, 6, e aí cai mesmo. Exatamente. Então, que a gente tenha em mente isso aí, que você esteja sempre pronto a fazer o melhor. Quando não deu, começa a vida nova. Legal, muito bem. E, Maria Antônia, a lei de prova e expiação, ela é inflexível? Não. Pois é, aquilo que eu já havia dito lá no começo, né? É, todos nós temos as nossas experiências e elas vão ter um significado importante para nosso progresso, seja expiação, seja prova. Em que momento é que essas experiências elas podem ser flexibilizadas diante daquilo que eu falei inicialmente, a misericórdia de Deus? Por isso que muitas vezes a gente, diante de uma prova que parece que não vamos dar conta, de uma experiência que não vamos dar conta, independente de prova, expiação, muitas vezes é necessário que realmente nos rendamos e pedir esse auxílio a Deus, esse auxílio à espiritualidade, né? E ter consciência de que se não der agora, nós vamos ter a oportunidade de repetir. Então, essa questão de ser inflexível, não existe isso, porque se fosse inflexível, nós iríamos cair naquela experiência que a Igreja Católica fala lá, né? Que quem erra vai para o inferno e quem não erra vai para o céu ou para o purgatório. Não existe isso. A lei divina é uma lei justa, correta, e todos nós temos momentos que somos realmente muito imperfeitos, mas à medida que nós vamos caminhando, nós vamos melhorando. E quanto melhor nós estivermos, mais tranquilo vai ser a vida e as nossas experiências. E elas vão, a forma como vamos viver, o tipo de experiência que nós teremos, vai depender muito do nosso merecimento, dos nossos esforços, né? É assim como nós usamos essa forma de funcionamento aqui na Terra, quando a gente criticou muito tempo que nós vivemos uma cultura autoritária, hoje a gente vive um extremo, né? Hoje a gente não tem um autoritarismo, mas também a gente tem um excesso de liberdade. Não podemos ter nenhum extremo e nenhum. Tem que haver flexibilidade. E nós E essa noção de flexibilização nós temos justamente no plano espiritual, que nós trazemos essa bagagem do plano espiritual. Muito bem. Luiz, quando a gente passa aí por uma prova, existem falhas, e essas falhas podemos chamar que foram quedas do espírito. Como é que a gente verifica que houve essa queda? E é uma pergunta, duas em uma. Como é que houve essa queda? Como se verifica que houve essa queda? E se essa queda se identifica somente na Terra? Olha, eu vou perguntar o que eu achei que foi a pergunta. Mas é muito importante, Sérgio, que a gente se nivele por cima. Se você imagina que você tem uma conta de 50 para pagar, mas você está em dúvida se não é de 100, guarda 100, tá? Porque aí vai sobrar. Então, que a gente tem que sempre ser mais rigoroso com aquilo que. A Maria Antônia estava fazendo um comentário ali, e ela estava dizendo: às vezes a vida está muito tranquila para você, fique esperto, né? Não é porque você não tem a coisa para pagar, é que você veio tranquilo para trabalhar. E você está muito folgado, entendeu? Então, se tem espaço, preenche. Se tem oportunidade, procura, né? O Evangelho, ele diz assim, que todos nós devemos procurar praticar todo o bem que a gente puder. Os espíritos, eles vão um pouco mais além. Eles dizem que nós seremos responsabilizados por todo o bem que nós deixamos de fazer. É, então, que a gente tenha isso em mente. Surgiu a oportunidade de praticar o bem, de ter boa vontade, ajuda, né? Não, não leva para casa troco. Deixa a gorjeta. Quer dizer, em qualquer momento, até no caso, a pergunta era mais, você respondeu corretamente, na verdade, não está na carne o problema. O problema reside no espírito, aonde ele estiver. Sim, Se ele estiver na sempre. carne, se ele estiver na erraticidade, ele, a qualquer momento ele pode Ele compreender está que na houve essa queda. consciência dele. Aqui ou lá, ele vai ficar com ela na consciência. Legal. Maria Antônia, uma pergunta daquelas boas, hein? Vamos falar de provação coletiva. Como é que se processa essa provação coletiva? Então, o que nós chamamos aqui de provação coletiva são aquelas experiências que, em geral, ocasionam situações trágicas, né? São as tragédias. E envolve um grande número de pessoas. E como que se processa isso? Inclusive, eu li no consulado e achei assim, um texto um pouco muito fechado, porque não são os espíritos que programam a experiência coletiva. Porém, dentro das leis naturais, existe uma questão de afinidades. E quando existe um grupo de espíritos que cometem os mesmos erros ou que estão com débito elevadíssimo no mesmo padrão vibratório, esses espíritos, eles se atraem, eles são atraídos, né, para uma determinada experiência. E essa experiência acaba sendo uma experiência coletiva, né? E aí é uma experiência que gera uma tragédia, por quê? Porque a tragédia é fruto de todo um contexto que foi acumulando naquele grupo, né? E que estava naquele local, naquele momento, por uma questão cósmica, por uma questão energética mesmo, né? Então, se de repente ocorre uma queda de um avião, não foram os espíritos que provocaram, a espiritualidade não provocou, né? Ninguém provocou a queda desse avião. Ocorre um determinado contexto em que aqueles espíritos ali envolvidos, com as mesmas condições vibratórias, proporcionaram a condição para que aquele avião, que já havia algum problema, sofresse aquela queda. Ou até estivesse naquele contexto de um temporal e o avião cai e todo mundo morre. Então, aquela experiência coletiva, ela foi gerada não porque os espíritos programaram isso. Isso é muito importante, porque já ocorreu a situação do grupo, da gente enfrentar esse questionamento nesse programa recentemente, né? E, então, não há uma intervenção dos espíritos nesse aspecto. O que há é o funcionamento das leis naturais e que nós estamos sujeitos a ela, né? E que nós somos atraídos para essas experiências. Tendo em vista que a experiência, para quem está encarnado, é uma experiência extremamente dolorosa, trágica. E é interessante porque esse impacto que gera naqueles que aqui permanecem, gera uma sensibilização muito grande, gera vontade de ajudar, gera compaixão. Então, sacode aqueles que estão aqui na Terra. E aqueles que partem vítima daquela experiência, esses saem libertos porque eles romperam com o quadro kármico que eles vinham carregando há muito tempo. E que eles precisavam se libertar desse quadro energético kármico que eles tinham. E aconteceu no momento que eles estavam prontos para viver essa experiência e que aquele grupo foi reunido naquela experiência, entendeu? Não sei se eu fui clara, mas a gente precisa tomar cuidado de não atribuir a culpa a Deus, de não atribuir a culpa aos espíritos, mas acreditar que existem fenômenos naturais que criam condições para que determinadas tragédias ocorram. só estará inserido na tragédia aqueles que estão necessitando daquela prova. E eles são atraídos naturalmente para aquela prova. Ok? Ok, não foi. Serginho, só uma coisa. Às vezes, quando acontecem essas mortes coletivas, as pessoas às vezes ficam ávidas por encontrar uma explicação para aquilo, e às vezes surgem coisas do arco da velha aí, né? Então, nós temos que tomar com muito cuidado em querer desvendar essas mortes coletivas, essa coisa. Tem uma pergunta online aqui da nossa querida Estela Santos. Ela diz o seguinte: aí eu deixo para o Luiz começar a responder, Maria Antônia depois também. O homem é inflexível, precisa deixar de ser orgulhoso. Nesse período tão atribulado para todos, é possível pensar que todos devem se esforçar mais para juntos vencerem suas provas? Sem sombra de dúvida que coletivamente, quanto mais calmos, mais serenos, mais honestos, né? Menos escandalosos, menos medrosos, menos desequilibrados nós formos, nós vamos estar mais preparados para enfrentar isso tudo. Sem sombra de dúvida, o lado negativo tá agindo de uma forma intensa, né? E nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos entrar nessa paura. Nós temos que raciocinar em cima de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Houve uma campanha danada aí para as pessoas se enclausurarem, ficarem trancadas assistindo televisão, que é justamente para ficar entrar em pânico mesmo. E a gente tem que fazer as coisas de uma forma muito equilibrada. Eu vou caminhar, não preciso ir de máscara. Eu estou convivendo com as pessoas, uso máscara. Não fica promovendo festa em família, mas haja de forma a se proteger, lavando as mãos toda vez que entra e que sai, e tomando cuidado, mas nada de entrar em pânico. Eu inclusive tive a oportunidade de fazer três atendimentos, né, durante essa pandemia, de pessoas que julgavam estar sofrendo influências espirituais e na realidade não estava havendo interferência espiritual nenhuma. As pessoas estavam entrando em depressão. A partir do momento que elas tiraram o foco de notícia em televisão e colocar o foco num livro espírita, a coisa melhorou tremendamente. Então, realmente, nós temos muito a fazer em toda essa situação. É se manter sereno e maximizar as coisas positivas que nós podemos fazer para o grupo. Pode falar, né? Maria Antônia quer comentar alguma coisa? Pode fazer. Eu queria até comentar uma situação interessante que, pelo menos eu não tenho participado de reuniões mediúnicas, mas a gente tem ouvido muito daqueles que participam de reuniões e que têm recebido mensagens que o plano espiritual tem orientado exatamente da maneira como o senhor está colocando e, assim, recomendando que as pessoas comecem a emitir mais luzes à sua volta, porque esse clima de pânico, de medo, de desespero, acaba criando condições muito negativas energeticamente para o planeta. Então, é importante que nós emitamos pensamentos positivos, de entusiasmo, de confiança, de esperança, e emitindo, inclusive, desejos de luz, de higienização e de gratidão, porque nós não temos o sentimento de gratidão. Nós não nos posicionamos diante da vida com sentimentos de gratidão. O senhor iniciou sua fala dizendo: eu me sinto feliz, e se colocou de uma maneira muito correta. Nós somos felizes. E a maneira de nós expressarmos essa felicidade é expressar a nossa gratidão. é ter uma postura mais otimista, confiante na vida, mesmo ocorrendo pandemia, mesmo ocorrendo tudo isso. Por quê? Porque esse processo faz parte da melhoria nossa na sociedade, no mundo, nos aproxima, e cada um tem que dar a sua parte, e a sua parte é esse mesmo, é a serenidade, aqueles que oram, orarem, vibrarem mais positivamente, é meter luz para esse nosso ambiente, né? Legal, estou de volta aqui, o meu sinal deu uma caída por causa da chuva. Eu percebi, mas eu queria fazer dois comentáriozinhos, né, que nós temos que usar, agir com inteligência, discernimento. Uma coisa que nessa época vai aumentar bastante é aqueles pedintes em semáforo, que você antes não dava, que é para não alimentar. Hoje nós temos que dar, porque são pessoas que estão precisando. Entende? Então eu faço questão de coletar uma quantidade de notas do valor que você pode doar fácil, é justamente para atender todos os casos. Segundo ponto, os governos têm interesses. O carnaval está aí, eles estão loucos para faturar. E não é o momento para ter carnaval. Entende? Que a gente use o discernimento. Lá na Rússia, na Inglaterra, estão ocorrendo variantes que não são tão... Na Inglaterra não é tão letal, mas os casos estão subindo. Entende? Então, não há nada desse negócio. O carnaval, eles são interesseiros. E a gente tem que usar o bom senso, né? Não participar e não entrar nessa onda dessa turma. Exatamente. Exato. Inclusive, Luiz, se possível andar até com alimento não perecível dentro do carro. Exato, ótima sugestão. Você colocou muito bem. Tem gente que está necessitando e não tem outra alternativa pelo momento que nós estamos vivendo. Maria Antônia, o pessoal também está falando um pouco do teu som. Verifica se quando for falar, coloca um pouquinho perto o microfone, porque eu acho que está com um som um pouco metálico na hora que você fala. Pode ser que seja o foninho. Eu coloquei o... É o foninho. Melhorou bem. Melhorou muito. A Célia, obrigado, Célia. A Célia é lá do Distrito Federal, está avisando aí. Obrigado. Serginho, então vamos fazer mais uma hora de programa, porque até agora não valeu. É isso aí. Eu fiquei preocupada com o som de fora, por causa que eu tenho cachorro, né? E interfere, então eu coloquei o fone. Mas agora tá melhor. Mas dava para entender, é que estava um pouco pior em relação mas está legal agora. Vamos falar um pouquinho de virtude. A gente já falou de prova, a gente falou de dor. Luiz, a virtude é uma concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura? A virtude é fruto das suas obras, né? É um esforço seu. E Jesus disse isso de uma forma muito clara, que ele, quando ele estava sendo acusado pelos sacerdotes, quando ele falou que ele era filho de Deus, ele então disse... Se os profetas disseram ao povo, vós sois deuses, por que que eu não posso, eu a quem Deus santificou? Olha que expressão, que revelação. Como é que Deus santificou Jesus? Através do auxílio que ele deu durante as encarnações de Jesus, para que ele tivesse o progresso linear como ele teve. Então, Jesus passou pelas provas que nós passamos, passou pelas situações que nós passamos, e Deus o auxiliou a se santificar. A santificação, Serginho, é a aquisição, desenvolvimento de virtudes. É isso que Jesus se referiu quando ele falou, cultivai o tesouro que a traça não rói. O tesouro que a traça não rói são as virtudes que você desenvolve. A paciência, a alegria, o amor, a caridade, Tudo isso é o tesouro que a traça não rói. Aliás, eu queria indicar um livro muito legal da editora M, Para uma Vida Saudável. Que é, esse livro, eu mudaria o título. É, Tesouro que a traça não rói. É Donizete Pinheiro, se não me falha a memória, o autor. É muito bom o livro. Para uma vida saudável. E outro livro muito interessante, esse aqui, ó, que fala sobre evolução. A Educação do Espírito. Muito legal. É Walter Oliveira Alves. Muito legal também. Principalmente sobre as... Você sabe que o Arnaldo, eu fui fazer uma palestra lá, o Arnaldo me deu isso aí, eu preciso ler esse Educação dos Espíritos, eu preciso ler. É muito bom, Serginho. É excelente. Educação do Espírito. Educação do Espírito. Educação do Espírito. É ótimo o livro. Muito bom. O pessoal está mandando ficar aqui, viu? Porque eles estão gostando do papo. Fica, tá, fica, vai ficando, mas não estamos pagando mesmo. Luiz, você falou aí de uma das virtudes, paciência. Vou perguntar para Maria Antônia. Maria Antônia, paciência, como que a gente adquire? Treinando. Treinando. Olha, eu queria até lembrar do seguinte, o seu Luiz usou um termo, ele falou assim, desenvolver. Quando nós usamos a palavra desenvolver, supõe-se que já existe isso em nós, né? O que se entende é que esse potencial, esses talentos, porque as virtudes são talentos que temos internamente, que Deus, ao nos dar a vida, que o Criador, né, nos proporcionou. Mas ele permitiu que nós é que fôssemos trabalhando para que esse processo do despertamento das virtudes ocorresse em nós. Então, quando a gente fala em desenvolver, supõe-se que essas virtudes existem, que elas estão envolvidas ainda da imaturidade, da ignorância, e que com o trabalho, com o esforço e com o despertar dessas virtudes, aí ela precisa se implantar. Quer dizer, ela despertou, aí precisa treinar, é como uma planta. Você tem a semente, ela nasce, e daí ela começa a enfrentar as intempéries para se solidificar, se sobreviver e dar frutos, né? As virtudes nossas são assim, elas são inerentes ao nosso espírito, porém, vai acompanhando o nosso progresso. É dupla mão, nós evoluímos, conquistamos mais virtudes, e as virtudes vão dando condições do nosso evolução, do nosso progresso. Então, é bastante interessante que para que possamos ter nossas virtudes, seja tolerância, paciência... Muitas vezes fala, eu perdi a paciência, ninguém perde o que não tem. A gente, na verdade, precisa só ser mais espertos, de prestar atenção e, não, essa eu tenho que dominar, eu vou dominar os meus impulsos e vou saber esperar e trabalhar essas virtudes dessa maneira. O Serginho, nesse livro que eu te mostrei, Educação do Espírito, ele mostra exatamente isso. Você vem com um passado, de onde você traz um potencial, e nessa encarnação, o educador, procurando te conhecer ao máximo, ele cria, ele propicia um ambiente para que você incremente esse potencial que você tem com você, e você, então, desenvolva de elementos para que essa educação se processe. É uma criatividade que o espírito tem. Então, você pura e simplesmente cria condições para ele desenvolver. Muito bom. Quando eu caí e voltei, você estava falando da esmola. O espírita, ele deveria lidar só com a esmola material, ou outros tipos de caridade? O espírita ele deve potencializar ao máximo a caridade espiritual. Tá? A esmola, a caridade material, ela, quando é necessária, ela, muitas vezes ela é primordial, inclusive. Mas a caridade material ela não tira o espírito daquele ponto onde ele se encontra. Agora, quando você objetiva a caridade espiritual, você transporta aquele espírito para um grau mais elevado de compreensão, de desenvolvimento. Você desperta nele o potencial que ele tem para se elevar. Então, o espírito, quando descobre esse potencial, você deu o starter nele para que ele não patine nunca mais. Então, isso nós como espíritas, nós nunca deveríamos nos esquecer. Nós, cada vez, mesmo que você faça com aquele que é material, é primordial, é necessário, é iminente, mas você não deixe de colocar, incrementar o aspecto espiritual. Porque quanto mais você desenvolve na pessoa aquele aspecto espiritual que ela tem, mais ela, aquilo lá é uma força propulsora, assim, impossível. Ninguém mais segura quando você consegue despertar nela isso aí. E às vezes a gente fica nessa, porque as outras religiões já fazem isso. Entende? As religiões estão cansadas de distribuir cesta básica aí. Agora, o espírita ele pode desenvolver algo mais. Ele é o que importante. Tem os elementos para despertar na pessoa a consciência de que ele é um ser eterno, que ele é um ser imortal. Esse é o ponto. Luiz, você vai lembrar, porque você está me acompanhando no Espiritismo desde que eu tenha 20 e poucos anos de idade. Você lembra que eu fazia sempre uma crítica que me incomodava muito, que eu dizia que o espírita ele estava muito parecido com o cristão da primeira hora, que ficava escondido em caverna, cemitério. Lá tinha uma razão. Se você professasse ser cristão, você era queimado, jogado aos leões, tinha que se esconder, porque o cristianismo nascente precisou desse tipo de recurso. Mas não cabe mais hoje, na atualidade, né? Eu ficava muito incomodado com isso. Você ficava com medo de falar que era espírita, né? As pessoas ficavam com medo de falar que é espírita. Ô, Sérgio, e hoje nós estamos com um medo maior do que o medo de falar que é espírita. Nós ficamos com medo dessa pandemia. Enquanto as igrejas abriram aí, nós ficamos fechadinhos. Nós estamos abrindo e com muita timidez. É verdade. O atendimento fraterno no centro espírita, enquanto a lei permitiu, devia de existir. Devia de abrir e receber as pessoas, porque o número de pessoas com vontade de desabafar, com vontade de falar alguma coisa, e sem ter... Eu fiz três atendimentos no escritório da pessoa. Entendeu? Porque tinha necessidade de falar, e os centros espíritas fechados. E eu sinto no movimento espírita poucos centros assim, com essa coragem de abrir e de funcionar. Lá em Santa Bárbara, a maioria dos centros já está aberta há muito tempo, e eles estão fazendo o trabalho assim, do jeito que era permitido, sempre faziam. Aqui em Piracicaba, a coisa é muito tímida. São poucos centros espíritas e nós teríamos que ser mais arrojados. A Igreja Católica, nesse ponto, está de parabéns. Quando deu chance para abrir, inclusive, eles abriram até quando não podia abrir. E nós, nesse ponto, fomos muito medrosos. Parece até que a gente não sabe que nós somos imortais. Tem uma nova pergunta aqui da Estela. A oração, você, Maria Antônia, Luiz, a oração pode ser considerada uma caridade? Sim. Aliás, é uma grande Fazer oração por outra pessoa é extremamente importante. É o recurso que nós temos para atender aqueles a quem não alcançamos. E é muito interessante que às vezes a gente fica sabendo no WhatsApp, né? Alguém, eu estou pedindo, peço por favor que hoje leve o nome de fulano, de Beltrano para a reunião, né? E daí a gente se preocupa em levar para a reunião, mas aquele momento que você leu aquela mensagem, você já pode emitir uma prece por aquela pessoa necessitada. Sabe, assim, as pessoas buscam muito auxílio, né, nesses mecanismos das mídias sociais aí. E por que não, naquele momento, você não tomar uma atitude caritativa e realmente fazer uma prece por aquela pessoa necessitada? Então, a oração é um instrumento valiosíssimo de caridade. Essa é uma caridade moral. A maior caridade que nós fazemos com a prece é com o nosso guia espiritual, que eles passam do nosso lado o tempo inteiro e às vezes a gente passa um ano e não lembra deles. Nós nos colocamos em Nós sintonia, né? não ainda não adquirimos a consciência que Deus designou um espírito para ficar junto de nós. Às vezes a gente sai correndo, leva 3 horas para chegar na mãe, para poder falar para a mãe a nossa agonia. E a gente não parou um segundo e dizendo assim: ô, meu amigo, me ajuda, eu estou desesperado, eu estou aqui morrendo de medo, dá uma mãozinha para mim, puxa vida. Isso é uma das coisas que nós temos que entender o que significa hábito. Nós precisamos desenvolver o hábito de perceber e ter consciência que nós temos ao nosso lado um anjo guardião. A gente tem que ter um despertador no celular a cada 15 minutos, anjo guardião, que é para a gente adquirir o hábito dessa consciência. E nos colocar mais em sintonia com eles, né? Mais em sintonia. É covardia, Serginho. E está ali do nosso lado, está de prontidão, 24 horas por dia e a gente bobeia. Bom, tem mais duas perguntas aqui. A gente já estourou o horário, mas eu vou fazer mais duas Não, perguntas tem aqui, tá? problema, já passou da hora mesmo, agora não conta mais. A esperança e a fé, elas podem ser interpretadas ou devem ser interpretadas como uma virtude só? Quer que eu responda? Vamos lá. A esperança, o Emmanuel dá uma definição muito legal, né? A fé é aquela luz do sol. A esperança é o reflexo que a luz do sol faz no planeta, né? Elas estão ligadas, elas estão, funcionam juntas. A esperança é movida pela fé. Legal. Uma é filha da outra aí, na verdade, né? Assim, um Isso. mecanismo. E Maria Antônia, no caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus, tanto o pobre como o rico? Sim, são espíritos a caminho da evolução e que a virtude é inerente ao espírito, né? Não depende da situação social. A gente encontra muitos pobres que são muito mais virtuosos do que os ricos que poderiam ser e que nem sempre são. Então, a virtude é inerente ao espírito, depende de cada um. Se seja rico, seja pobre, não tem escolha. Todos nós temos o dever de desenvolver nossas virtudes. Luiz, com relação à prática da caridade, tem um ensinamento de Jesus que eu gostaria que você falasse sobre, que é o seguinte: aquele que tem será concedido em abundância. E para aquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado. Ô Sérgio, quando você tem paciência e com alguém, você perde a paciência depois que você doa? Não, Não, você na verdade, amplia. não. Entendeu? Então, aquilo que você tem, quanto mais você doa, mais você amplia. Agora, a pessoa que se nega a fazer, ela fica cada vez mais bloqueada. ela cada vez tem mais dificuldade, porque aquilo lá se solidifica. É como se quando você não exercita a misericórdia, você automaticamente se embrutece. É verdade. Uma outra questão, nós estávamos, quando eu caí de novo, vocês estavam falando da questão da esmola, né? Fala um pouco mais sobre isso. Como que a gente interpreta a esmola material, Maria Antônia? Olha, lá no Evangelho, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que trata muito dessa questão da esmola, né? E há uma crítica até bastante severa com relação a essa questão, porque a esmola, ela é nada mais, nada menos do que aquele bem material que você doa para o outro necessitado. O importante da esmola é a como você faz, porque nada adianta a gente dar alguma coisa para alguém que está precisando muito, como o seu Luiz já apontou, né? Essa época, uma época que nós estamos vivendo e que as pessoas estão realmente carentes. De que adianta nós darmos àquele carente com má vontade de dar? Então, com má vontade, com arrogância. Então, a esmola tem esse caráter e que ela pode, ao invés de ser um benefício, de significar um ato de caridade, ela depõe contra o indivíduo que está recebendo. Ela pode ser um ato agressivo, uma violência, uma falta de respeito à dignidade daquele carente. Porque além de ele já estar necessitado, né, carente mesmo, ainda ao receber o que ele está precisando, ele é humilhado. E isso não é, de forma alguma, recomendável. Jesus nunca, né, falou disso. Então, lá no Evangelho pontua muito bem a diferença, a importância da caridade. O verdadeiro sentimento de caridade é aquele que se reveste de humildade. É aquele que dá, né? Por isso que tem a passagem que Jesus fala que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua direita. Por quê? A nossa atitude caritativa, ela deve ser feita sem alarde. Tem que ser discreta, tem que se evitar esses alardes, evitar, sabe aquela coisa de querer mostrar para os outros que fez? Isso não é caridade, isso é vaidade. E a gente usa aquele que tem necessidade para atender a nossa vaidade. E isso é extremamente agressivo, desrespeitoso para com o outro. Então, ó, a gente precisa estudar muito a fundo o verdadeiro sentido da caridade para que a gente não cometa erros achando que está fazendo caridade. Eu vi uma campanha aqui na cidade que a pessoa diz assim: doe o que você gostaria de receber. Tá bem no sentido assim, com cuidado com o que faz, principalmente na doação material. Muitas pessoas querem doar aquilo que elas estão querendo se livrar. Isso. E a campanha diz: não, doa o que você gostaria de receber. E a Célia Farto da Silva, que está falando lá do Distrito Federal, ela diz assim: para ver o óbolo da viúva, né? Doar o que sobra. Ela comentou isso aqui na sua fala, Maria Antônia. A gente deveria realmente, pegando a tua fala e a fala do Luiz, que é nos sensibilizar um pouquinho diferente, porque nós não somos autômatos, nós não somos robôs para agir sempre da mesma forma. Tem um contexto diferente no momento. E o contexto é: muitas pessoas estão perdendo o emprego. Muitas pessoas já perderam o emprego há muito tempo e não estão conseguindo lidar com o básico, né? Não estamos nem falando de supérfluo mais. Então a gente precisa se sensibilizar, e eu acho que a doação ela tem muito a ver com essa questão da sensibilidade do momento. Quer ver um exemplo? Que o Chico, Um senhor pediu um dinheiro para ele na rua para beber. E ele fez a doação, né? Ele foi criticado, duramente criticado. E ele falou, mas se ele beber, ele vai dormir. Então, na verdade, assim, o Chico não dava dinheiro toda hora, mas ele sabia qual o momento correto de auxiliar. Tem a história também das balinhas. Ele ia visitar as crianças, ele sempre tinha umas balinhas no bolso. Então, a gente precisa estar precavido, mas principalmente estar sensibilizado para o atual momento, para o contexto que está acontecendo. Eu gostei muito quando vocês falaram sobre isso, porque é exatamente o que a gente precisa fazer, a gente precisa se enternecer um pouquinho mais. Basicamente, nós terminamos as perguntas que a gente tinha sobre esse tema, né? Deu para a gente explorar bem o tema evolução, baseado aqui no Consolador, mas assim, eu queria deixar a Maria Antônia à vontade agora, assim, baseado no tema, na tua preparação, o que que nós não perguntamos, mas você gostaria de falar como um fechamento para o programa de hoje? E a mesma pergunta para você, tá, Luiz? O que que nós não falamos, mas você gostaria de colocar para que a gente faça um fechamento do programa? Quem quiser começar, pode começar. Tá bom, então eu começo. Existe uma passagem que às vezes as pessoas incomoda muitas pessoas, né? Quando Jesus diz que sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E nós, os cristãos, temos como paradigma Jesus, né? Mas Jesus é um espírito perfeito. Então, eu gosto muito de números. Jesus está no 1.000, nós estamos no 15, pulando do 15 para 16, né? Então nós temos que, nós não podemos, porque às vezes a nossa consciência fica nos cutucando muito, porque a gente compara tudo com Jesus. E como a gente não consegue falar, fazer como Jesus faria, isso gera em nós uma certa frustração. Então, existe em nós, espíritos em evolução, o nosso potencial, que é o passado, existe uma capacidade de incremento, que é o presente, para atingir um futuro, que é a perfeição. Mas a nossa capacidade de incremento ainda é muito pequena. Nós pulamos do 15 para o 16. Quando a gente é muito bom, a gente pula para o 17, dá dois, salto de duas unidades, né? E às vezes a gente fica meio frustrado, porque diante do paradigma que a humanidade estabeleceu, que é Jesus, a gente ainda está muito distante. Mas isso nós não devemos estranhar, porque a evolução se processa assim. Jesus chegou no 1.000 de um em um. Ele não foi de 100 em 100. Né? Então, ele deu saltos de unidades maiores, mas não foi. Né? Eu cataloguei no meu trabalho no Vade-Mecum Espírita esse assunto de como completista. É aquele espírito que chegaria ao máximo num pulo só. Isso não existe. A evolução nos mostra que todos nós, agindo de forma muito, muito boa, acertando praticamente tudo, nós vamos saltando de unidades em unidades. Incremento de. Quando você dá um incremento de 5 unidades, é um pulo. A Maria de Magdala, ela deu um salto enorme. Mas você não conhece aquele espírito, você não sabe o aspecto intelectual. Você grava que ela era uma meretriz. Mas o potencial daquele espírito, sem sombra de dúvida, era muito grande. Porque quando ela viu a oportunidade, ela deu um salto enorme. É um salto que ela patinou muito tempo. Naquela encarnação, ela deve ter pulado uns 15 pontos. Mas Quantas encarnações ela ficou patinando? Então, Jesus valorizou-a pela transformação enorme que ela teve. Então, nós devemos sempre procurar a maior transformação possível. Mas nós, o Espiritismo, ele manda você jogar fora o sentimento de culpa, o sentimento de derrota, o sentimento de negação. Por mais besteira que você tenha feito, parta sempre do princípio, daqui para frente eu vou fazer melhor. Não se apegue às bobagens que você fez. Bobagem é passado, morreu. Nós somos espíritos capazes de evoluir. Como? Aplicando o nosso passado, o potencial que a gente tem, fazendo o máximo possível no dia de hoje. É esse o recado que eu tinha para dar. Muito bom. Recomendando. Leitura. Leitura. O espírita, ele aproveita pouco a leitura. As palestras nos dão um incremento bom de conhecimento, é gostoso de ouvir, mas a leitura, ela enriquece. E eu queria deixar dois livros, Paulo e Estevão e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Paulo e Estevão, do Emmanuel. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Foi muito bom estar com você aqui. Maria Antônia. Você propôs, você teria alguma coisa para ser acrescentado. Isso. Eu não gostaria de acrescentar nada, não, mas o seu Luiz usou um termo agora que eu gostaria de defender aqui, Maria Madalena, não para defesa, mas porque nós, espíritas, também embarcamos na visão de outras religiões, que Maria Madalena foi uma meretriz. E quando a gente vai estudar Maria Madalena, no enfoque daqueles que conhecem a cultura judaica, na verdade, ela não era uma meretriz, não se tem certeza. Quem estabeleceu esse comportamento de meretriz para ela foi lá o Papa, 700 anos depois de Cristo, no momento que ele estava se pronunciando, não sei, eu não me lembro o nome dele, mas ele estava se pronunciando lá no discurso dele, no final de ano, e ele foi falar de Madalena para valorizar que Madalena foi tocada por Jesus, e ele colocou dessa maneira. Mas o que eu quero enfatizar é que, na verdade, qualquer mulher que fosse muito além da cultura da época, e ela era uma pessoa muito além da cultura deles, porque no judaísmo a mulher era nada, não tinha menor importância, menor valor, então ela era uma pessoa considerada como transgressora das normas sociais da época. E por conta disso, Maria Madalena daí rodou toda essa história aí, ela foi considerada como uma pessoa que tinha comportamentos inadequados, mas ela não era meretriz. Ela realmente tem toda uma história muito bonita de Madalena, mas eu acho que nós espíritas temos que corrigir esses termos, porque no livro Boa Nova ela não é colocada dessa maneira, né? Eu E é uma linguagem prometo. que vale. Eu prometo para você que eu vou revisar o assunto, mas eu cataloguei esse assunto, tá? Eu cataloguei todos os livros espíritas que falam sobre Maria Madalena. E eu já ouvi essa versão que você está colocando, mas eu cataloguei todos os livros espíritas, eu só vou ver aqui quantos livros estão catalogados. Pode continuar. O livro Encontros com Jesus, da Ivone Pereira, ele coloca ela não como meretriz, mas a Ivone ali coloca ela como uma mulher da corte, independente. Independente e que fazia o que ela queria fazer. Ela não estava subordinada à legislação judaica como as mulheres eram. Eu lembro dessa passagem. Porque ela tinha poder econômico e ela tinha palacete. Ela realmente vivia de uma maneira. Ela era uma pessoa muito avançada para a época dela. E que o comportamento desta natureza para uma mulher lá no judaísmo, é uma afronta. Só que ninguém brigava com ela porque ela é que escolhia os homens que iam para casa dela e ela não levava os homens para fazer programas sexuais. Ela era uma pessoa deprimida, extremamente sofrida. Ela ocupava o tempo dela com saraus, enfim. Eu acho que é muito importante a gente resgatar essas histórias, porque a mulher sempre foi massacrada, né? E já e olha o Eu vou rever o assunto. Eu tenho 30 livros que eu cataloguei sobre Maria Madalena. Tá? Então, Eu eu vou. prometo que eu vou Faça ver todos uma. eles. Ô, Luiz, faça uma palestra para nós sobre Maria Era? Madalena. Não, eu posso Nossa, fazer incrível. uma apostila. Uma apostila, legal, legal. Porque Mas eu vou rever o assunto. ela é um belo exemplo de conversão, mesmo se a questão meretriz estiver fora da questão, porque ela foi Mas trabalhar com ela realmente foi leprosos. convertida, não, ela realmente se converteu ao cristianismo. É como Mas se ela não é o. tivesse. É como se ela Esse fosse uma livro que pessoa você. mais fútil. Essa é a minha interpretação. E aí Esse ela livro. passou a se dedicar à causa da caridade. Vai lá, Luiz, desculpa. Esse livro que você falou, Encontros com Jesus, Isso, da Ivone Pereira. ele fala na página 156, 233 e Com ele. 264. Peraí. Pode anotar, depois você confere. Bom, de qualquer forma, eu Legal. acho até que nós deveríamos repensar um pouco, inclusive buscar um pouco mais a história do judaísmo, porque pela cultura judaica era natural que ela fosse considerada uma pessoa dessa natureza, porque ela afrontava a cultura da época, né? Mas a maneira Serginho, como você conta. Serginho, capítulo 15. Eu gosto da história dela, vou rever também. Isso, E é essa capítulo 15, convicção capítulo dela. 24 e 27. Mas eu prometo que eu vou estudar os 30 livros e aí depois eu volto com a minha conclusão. Legal. Tá bom. A Tá joia. generalidade e concordância dos espíritos, não é isso? É isso aí. Vamos usar os conhecimentos de forma adequada aí. Isso. Mas é isso aí, Serginho. Foi muito gostoso, tá? Nossa, foi ótimo hoje. Eu também gostei demais. Obrigado Estava pela super participação de motivada. vocês. Muito Depois eu obrigada. vou dar um retorno desse assunto aí, tá, Sérgio? Legal. Um Aí a beijo gente passa. para vocês. Beijo. Muito Um beijo para obrigada. todos vocês. Tudo de bom Obrigada. para vocês. Tchau. Para vocês Amém. também. Boa noite. Boa noite a todos que nos Tchau. Obrigado. Tchau, assistem aí. Maria Antônia. Boa noite. Foi um prazer, Maria Antônia. Igualmente, fazia tempo que não nos falávamos. Obrigada, viu? Isso. Muito bom sua companhia, seu Obrigado, conhecimento. querida. Tchau, Sérgio, um tchau. abraço na Márcia, tá? Tá, um abraço para vocês aí também. Tchau.